Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. É isso aí, rapaz, olha aí. Estamos entrando aonde? O cara começa a live perguntando, estamos entrando aonde? Estamos entrando no horário, rapaz, olha aí, quem achou que, né, que não tinha dado certo, olha aí, menino, entrando é na hora, menino. É doido. O cara não atrasa mais, né? Cara, nunca mais o cara atrasa, velho. Inclusive, vocês já estão ouvindo aí, a putaria, o DVD Tretas. Ele disse que na live passada tinha dado um bug no YouTube lá dele, que começou a live e não enviaram o corra pra ele lá. Não enviaram. Como o vídeo. É, a live começou, enviaram mano. O que, mano, pra ele? Não, o YouTube ali não começou a live pra ele, não. YouTube, ele é sacana. Não, ficou lá parado o negócio lá girando. É, o bicho lá ficou esperto. Será que sem querer esse bicho não bateu no espaço ali, aí pausou o vídeo e ficou? Pode ter sido também. Pode ter sido isso daí também, mano. Olha aí, a galera tudo diz aqui dizendo, começou, foi cedo, hein, menino? Caíram da cama, mano. Aí dentro, bicho. Tu vê o nível de credibilidade do cara, né, mano? Quando o cara começa no horário, os caras tudo puto, né, reclamando, aí já vê isso. Aí quando atrasa, os caras puto também. Os caras não se decide, né, mano? Fica puto quando entra no horário. Fica puto quando começa a atrasar. Já é isso, mas. Inclusive aí, ó. Cara... Se inscreve aí no canal, né? Já vai se inscrevendo aí, já vai deixando o like aí. Vamos lá. A galera não chegou ainda, mano, porque tá achando que vai atrasar, mano. Eu tenho a certeza. Vai avisando aí os parentes, bota nos grupos aí, que o Azilla já está no ar, manda. Era mais quando o cara fazia faculdade à noite, que o cara voltava de ônibus, né? É. Aí o cara saia 10 horas da faculdade gritando pro motorista acelerar, né? Os caras tudo doido pra chegar em casa. O Felipe dizendo aqui, ó. Cheguei mais tarde porque tinha... calculado o atraso do dia. E hoje os caras têm essa fuleiragem de entrar no horário. É, menino, aí. O Gabriel Souza perguntou aqui, ó. Como é que tá aí, hein? Wuhan, Neto. Wuhan. Exatamente. Estamos aqui diretamente de Wuhan, né? Wuhan. Tentando, é, porque se o Covid voltar de novo, teoricamente não vai ser aqui, né? Porque a estatística de uma pandemia começar duas vezes na mesma cidade é quase impossível, né? Então, é, exatamente. Inclusive, ó, já se inscreve aí no canal, né? Dá o like aí, quando já vai chegando, mano, entrando com um likezão aí, mas no likezão aí do mal aí pra ajudar a gente aí, porque a gente vai revelar aqui o que é que a gente vai fazer a partir da próxima semana, ou não? Só no final do programa, mano. Final do programa, o cara faz revelações aí. Final do programa, a gente conta o que é que a gente... Semana que vem já tem uma novidade a mais, hein? Eita, menino. Então já segura aí. Já vai divulgando aí pro pessoal que segunda-feira vai ter um estreia, uma novidade, mas o cara só vai dizer no final do programa. Exato. É, mano, pra aproveitar que o pessoal não chegou aí, mano, conta aí as notícias da Fazenda. Eu sei que teve uma briga lá da Jojo Todinho com não sei quem lá, né, mano? Jojo Todinho quase briga todo dia. Roubaram o cabelo da Jojo Todinho, mano. Pesado, parada ali. Foi, mano. O cara pensa que os caras estão seguros ali na fazenda, né? E tal, o pessoal se muda pro interior porque é mais calmo. Aí a turma roubou o cabelo da mulher, mano. Os caras são foda. Foi, mano. A fazenda zona ali, bicho, é massa. Ali. Mas o mais massa ali foi a fazenda que tinha o Theo Beckerzão ali. Devia voltar o Theo Beckerzão. É, mas depois da fazenda, tu se liga que os caras passam, né? A reprise ali da fazenda. Ixi. Do Tom Cavalcante. É, não, mano? Passa? É, é, passa. Aí tem o Theo Becker lá. Ixi, mano. Putaria, velho. Galera aqui já tá na loucura. Que a audiência do programa é qualificada, porque a turma toda também acompanha. E os caras dando altos comentários aí da... O cara tá dizendo fase. Aqui, ó. Gabriel Souza, Jojo ameaçou chamar a polícia. Ximari. Como é que ela vai chamar a polícia, mano? Lá de dentro, mano. Ora, se a turma conseguiu roubar, mano, tem que ter algum ela... jeito de chamar a polícia. Ela vai se pendurar ali no muro da casa, né? E ficar assim, ó. Ô, polícia! Polícia! Aí lá vem um carro, né? A viatura, né? Dobrando a esquina ali, né? Ô, putaria, viu? Os caras já estão mandando abraço, mas só depois, né, mano? O Anderson não, Costa... Bom, era na época do compadre Washington. Compadre Washington era outro cara ali que fazia... Que aí era pô mesmo, viu? Tu é... Ali era outro cara que fazia confusão, mano. Nunca imaginei, mano. Tu é doido. O cara pensava... A imagem do compadre Washington como sendo um cara todo gente boa. Não, mas esse bicho aí ganha milhões. Não. Aí de repente, esse bicho aí... Ei, pau no cu! Vixe Maria, o que aconteceu com o compadão aí, mano? Já vê isso? A fazenda destruindo os heróis do cara, né, mano? Anos 80 ali, mano. O cara com postezão do El-Tian no quarto, mano. Com o compadre Washington ali, bicharão. Falar nisso, o Bruno Melo ressaltou aqui, ó. Falar em compadre Washington, vale lembrar que o Manel quase vira genro dele. Isso aí é verdade, né, mano? Diz o Manel que... Namorou com a filha do compadre Washington, né, meu? Bicho ali, sendo Washington. Que não fizeram DNA, não, né, na época. Putaria, viu, mano? Vamos começar aqui. Já chega dos assuntos paralelos, né, meu? Já deu os 5 minutinhos. Né? Só porque a turma pediu aí. Exatamente, bicho. Pra começar aqui o assunto do programa, que a gente vai falar sobre. Erros e acertos, né? A gente dividiu aqui, né? Os assuntos aqui, né? E vamos falar aqui um pouquinho sobre games, depois sobre cultura pop. E aí, por último, né? As histórias do, né? Histórias pessoais, né? É, mano. O cara devia ir revezando, mano. O cara devia contar uma de cada ali pra ficar mais dinâmico. É verdade, é verdade. Vamos começar logo com o PS5 aí. PS5 a 5 mil reais, né? Foi um erro absurdo. Assim, né, macho? Os caras dizem que foi um erro. Essa semana lá no trabalho, mano, o pessoal foi distribuir um presente, né, pros funcionários e tal. Aí botaram assim no grupo, ei, mano, quando vocês chegarem no trabalho, vão lá no setor tal. Que tem um presente surpresa pra vocês. Aí os caras no grupo tudo botando PS5, cara, PS5, PS5. O cara só assim aí dentro. Macho, é porque assim, macho, o público, né, ele acha que foi um erro da empresa colocar ali o PS5 a 5 mil reais, né, macho? Lá nos Estados Unidos, eu acho que o PS5 ele vai ser a 399, né? Alguma coisa assim. Dólares, né? E tudo mais. Ou é 399 ou é 299. Alguma coisa assim. Ah, eu acho que é 399 mesmo. 399, aí, mas... E se tiver leitor, é que vai pra 450, né? Ou é 500 dólares. É, alguma coisa aí. Aí, mas aqui no Brasil, os caras... Ei, mancha, aqui o PS5 era pra chegar a 2.500. É o 2.500, é doido, né, mancho? Pra que o cara vai botar 2.500 se os caras compram 5 mil reais, mancho? É doido. Putaria, mano. Lá na época ali do PS4, mano. Quando o PS4 surgiu lá em 2013, o dólar, ele era 2,83, alguma coisa assim, mas... É, o cara todo economistazão, ó, puxa, nas e, o... e o... E o... PS4, mano, chegou a 4 mil reais, mano, aqui no Brasil, mano. Na época, né, mano? Ah, é, doido, isso, mano. Isso aí, mano, tá barato, sabe por quê? Se tu for pegar, olha quanto é o preço do iPhone lá nos Estados Unidos. Aí tu olha quanto o iPhone é vendido aqui. Aí tu pergunta, porra, é um assalto, não sei o quê. E, macho, só eu conheço uma pessoa que é estagiária, mano. Estagiária, ganha meio salário e tem um iPhone. Aí por que, que os caras não vão botar o PS5 de 5 mil reais, mano? Se a turma vai comprar do mesmo jeito. Agora o segredo aí é a prestação, mano. O cara tem que fazer umas prestaçãozinhas esticadas ali e tal, 24 vezes, que aí vai ser o sucesso da turma. Vai ser o sucesso da garotada. Eu me lembro ali na época do PS4, mano, que os caras lançaram o PS4, né? Aí todo mundo ficou puto, ó. Égua, mas que diabo é isso aí, mas PS4, 4 mil reais, mas não dá não, não sei o quê. Como foi a época que começou, 2013, né? PS4 surgiu, aí teve as manifestações, né? Cara, na praça, né? Protestar, os caras apedrejando as lojas americanas. Foi por causa do negócio do PS4, mas... Foi por causa dos 20 centavos ali, dos ônibusão, né? Aumentando ali. Os caras ali, puta ali. É, aumentou 20 centavos, pô. Pra tu ver como é objetivo, né? Os caras quebraram São Paulo todinho por causa de 20 centavos. É. Ah, o aumento do PS4, os caras tudo em casa calado, né? De braço cruzado. Já tem que pagar mesmo, né? Não sei o quê. Aí o primeiro brasileiro, mano. Mas saiu até no jornal, mano. Isso aí, mano. Primeiro brasileiro a comprar o PS4 no... Sou por 4 mil reais. Aí a Silvio fala Santos. Dele. Aí a fala dele. Estou adorando. Quem comprou foi o Lorde Eterna. O nome do cara, Lorde Eterna. Aí tu olha a foto do cara, mano. A foto do Lorde Eterna. Olha aí, vamos botar aqui, ó. Lorde a foto Eterna, ao vivo. O gordito, mano. Gordito de óculos, mano. É o Lorde Eternalzão aí, menino. Tu é doido, mano. O cara é o Eternozão. Ele tá feliz, mano. É verdade. Cara, tá feliz. É verdade, né, mano? O bom é o nome do site, né, mano? Cérebro de Espantalho. Sitezão de altíssima qualidade. Confiável, né? O Lorde Eternalzão aí e tudo mais ali, né? Comprou seu PS4zão, né? E vamos ver se dessa vez... Vamos ver se passou quanto tempo? 7 anos, né? Deu PS4 aqui. Vamos ver se o Lorde Eternal, depois de 7 anos, ele vai comprar de novo ali o PS5. Vai ser o primeiro a comprar o PS5 no Brasil, né? Inclusive, estamos se o Lorde Eternal aí. Tiver... ouvindo aí a gente, deixa o link dele aí na bio, né, no Instagram, pro cara ver como é que esse bicho tá hoje em dia. Exatamente. O Koala tá dizendo aqui que na época se chamava 4 mil Dilmas, a moeda da época, né? Moeda do... Até isso aí no tempo da Dilma era melhor, mano. Koala, eterna ou é a minha ponta? Putaria. Putaria, viu? Joel vendendo o carro pra comprar o PS5. Inclusive, teve um. Eu vi uma notícia aí de que um chinês, mano, vendeu um rim, né? Pra poder comprar o PS5, né? E tudo mais. Aí o rim que ele deixou ali inteiro começou a parar de funcionar, mas... Caralho, as asas da porra, viu, mano? Aí foi foda, viu? Ele vai morrer feliz. É o Der Bruno, mas... com o dinheiro dos outros é fácil fazer essas proezas aí. Dinheirozinho do papito, né? Papito. Ora, é fácil, mas né? Se o dinheiro é do pai do cara, esse bicho tem que gastar mesmo. Ah, é verdade, favor, ali. Mano. Quando o pai dele morreu, o dinheiro vai pra ele mesmo, mano. Ah, mano, se você é filho, mas de um cara muito rico, mano, gaste o dinheiro dele valendo, mano. Não tenha pena, não, mano. Se fosse o contrário, mano, ele não ia ter pena de você também, não, mano. É... Pode falar, Ora, mas se o pai do cara ali mete ali... Eu tenho certeza, mano, o pai do Lorde Eterno aí, né, empresário... Vive dando chicotadas ali nos funcionários, mano. Direto, mano. É, ora, se não é, mano. Tu é doido. Se ele não gastar com você, mano, vai gastar com coisa pior, mano. Então não tenha pena, não, mano. Se esse bicho tem, pode pra lascar mesmo. Agora, de videogame, mano, um erro ali astronômico ali da Microsoft, né? Porque na época do PS3 e do Xbox... O Xbox, ele meio que ganhou, né, na geração ali do PS3, mas no final o PS3 ainda deu uma recuperadazinha, né, ali na competição ali. Só que o quando passou do Xbox 360 pro Xbox One, né, que inclusive é outra decisão errada da Microsoft, mano. Como é que os caras botam Xbox One, né, aí Xbox 360, aí... Xbox 1 de novo, já bem isso, mano. Era pra ser Xbox 720, mano. O nome do próximo Xbox. É porque o 360, mano, teve um problema lá que esse bicho facilmente queimava, mano. Os caras quiseram dar uma esquecida ajeitada, né? Dele, mano. Foi o nome, né? O erro foi o nome, né? Tá. É, mano, o erro foi de quem comprou, mano. Eu não entrei na geração do 360, mas eu achava absurdo, mano. Um videogame que você... comprava e, sei lá, com 2-3 meses de uso, corria o risco do bicho papocar só pelo fato de você estar usando, mano. Tá onde, mano? Tario. Inclusive, doido, mano, o cara que... Eu vendi o meu Xbox 360, né? Pra comprar um PS3, né? Aí eu vendi, mano, o Xbox, mano. E o cara... Tu quer o quê, mano? Gelo? Aí, mano. O calor tá tão grande que a filha do Joel pedindo pra comer gelo. Aí acabar o pessoal acha que o Piauí aqui é quente, mano. Que a gente em Fortaleza, em plena às 10 horas da noite, a menina querendo comer gelo, porque não tá dando, não. Fica uma denúncia aí, mano, pros próximos governantes resolver esse problema. Aí foi assim, mano. O cara... Né, eu vendi ali o Xbox 360 ali pro cara, pra comprar o PS3, né? Aí, macho, um mês depois, macho, o cara, ei, fela da puta, falando no MSN. Ei, o diabo é isso, mano, que é, macho? Deu, o meu Xbox deu 3RL, porra, não sei o quê. Quero meu dinheiro de volta. Hein? Sim, meu amigo, tu jogou quantas horas por dia? Ah, tava jogando de... 14 horas por dia, Laura, porra, meu. Pra porra, mano. Tu é doido, né, mas? Ai, se lascar, um mês depois, mano. Só o Joel passando os 2 meses seguintes, morrendo de medo de sair de casa ali. E o Joel abriu o portão, olhava pros lados, se tremendo todinho. Aí, mas, o Gabriel Souza tá falando... Tá falando aqui, ó, Joel tem que aderir a essa filosofia e gastar o dinheiro todinho ali do Totem Tower. É, mas tem que seguir essa filosofia, mano. O cabo ter pena de gente que tem muito dinheiro, mano, não existe isso aí, não. Ah, um erro ali do Xbox, mano, como eu tava falando, mano, foi o seguinte, mano. Quando chegou o Xbox One, na geração seguinte... Eles começaram a tentar botar, mano, um monte de... Porque o pau que rolou no Xbox 360 foi a pirataria, né? Aí, mano, eles fizeram um monte de coisa lá, mano. Não, os discos do Xbox agora vão vir tipo com um código serial que só serve pra rodar no seu videogame. O diabo é isso, mano. Quer dizer que o cara não vai poder emprestar um jogo porque não vai funcionar. Não, vai não. Aí não, só vai funcionar no teu aí. Se tu vender, dá pra vender não, bicho. Dá pra vender não. Se tu vender, não vai pegar não, por causa do código serial. E era obrigado a você jogar online, não sei o quê, porque ele ficava verificando o serial direto. Aí se você não tivesse online pra poder verificar, aí ele derrubava o jogo e você não jogava mais, mano. Então teve um monte de restrição, macho, ali, macho. Aí os caras do PS4, mano, aproveitaram ali a situação, né? E disse, fizeram assim, não, aqui na nossa plataforma você pode emprestar os jogos. Sai a galera nos festivais ali batendo palma. Aí o macho, vocês estão batendo palma pra poder emprestar um jogo, macho. Pelo amor de Deus, macho. Não, não. Os caras batendo palma, assoviando, macho. Que é isso, macho? Os caras batendo palma pra emprestar jogo, mano. Pera aí, mano. Mas qual foi a decisão errada aí, mano? A da Microsoft, que travou o videogame, ou a da Sony, que se vangloriou de uma coisa óbvia? Ah, a decisão errada foi do Xbox, mano, que tentou travar tudo em prol ali da pirataria. É, mano, mas a Sony também não teve uma decisão errada, não, porque ela não fez não, nada. Foi. Só continuou o videogame lá normal. Aí, ah, o meu é melhor, mas... hein? Outra ruim, então, mas melhor ganhei ali. Ganhou. O pior foi isso mesmo. PS4 ganhou, não sei o quê. É porque é como se fosse assim, mano. Tu imagina uma corrida, né? Aí tu tem um corredor Microsoft e o corredor Sony, né? A Microsoft sai correndo voada e a Sony vem andando, né? A Microsoft, no meio do caminho, mano, dá uma topada e quebra a perna. E a Sony continua andando. Aí essa bicha chega lá no final e ganhei, caralho. Oh, putaria, velho. Coisa aqui, o Adriano Fernandes dizendo aqui, ó. Na falta de arroz, se come gelo. Ximaria. A velha estratégia gelosão, de pó, né? Ô, putaria. O Helder Bruno disse aqui, ó. A Microsoft quis vender outras coisas que não fossem um videogame. O que é o One deveria ser desde o início. E ainda foi mais caro que o PS4. Foi $100 mais caro. Olha aí, rapaz. É doido. Acho uma coisa que eu nunca entendi na minha vida é o seguinte, mano. Como é que o cara compra um videogame da Microsoft? Será que não é melhor o cara comprar um PC gamer, não? Mas isso aí eu nunca entendi, não. É, totalmente, mas... O negócio é porque o... Eu vi vantagem. O PC gamer, ele não vai ter os jogos que a galera quer jogar, né, mano? O God of Warzão aí, né, e tudo mais. Aí os caras tomam a decisão só... God of War no Xbox? Ah, no Xbox não, no PS4, né? Ah, pois eu tô falando isso, mano. Do Xbox pra um PC gamer, mano. Qual é o grande diferencial e tal? Aí não tem nenhum, não. Eu, pelo menos. Aí é a escolha errada de quem compra videogame da Microsoft. Exatamente. O Sledgehammer tá dizendo aqui, ó. Negada batendo palma pra poder emprestar jogo é pior do que quem bate palma pra porra do sol. Porra do sol surgindo, os caras. Porra do sol é o porra do sol descendo, mano. É surgindo, então. Porque também era putaria, mano. Os caras iam pra pressa 5 horas da manhã pra bater palma, mas aí era o cúmulo da escrotidão. Não, mas outra decisão errada é a galera que vai pra lagoa pra abraçar a lagoa, né? Aí ficou abraçar ruim de cara. Lagoa, assim. Não, mas abraçar a lagoa. Abraçar a lagoa é estaria. Se alguém me mandar uma mensagem, mano, no sábado, dizendo, ei, mano, domingo vamos ali abraçar uma lagoa, mano, e você for... Caralho, te lascava, tu... Tu posta essa foto aí, mano, só pra gente poder responder te xingando, mano. Não, o cara abraçar tá... Abraçar lagoa é putaria demais, o cara, mano. Vai pra lagoa só pra ficar assim, te ó, te chamaram, mano, pra abraçar uma lagoa, mano. Os caras disseram assim, ó, mano... Vamos abraçar a lagoa. É a foto do cara, é o cara só assim, ó. Aí dentro, mano. Não. Ei, agora tu sabe que era uma parada massa, mas é o cara fazer aqueles vídeos do cara filmando o cara abraçando a lagoa e vem o outro dar uma voadora por trás nele. Aí é uma parada massa. Ô, putaria. Gabriel Souza, só o Joel que foi pra essa porra de abraçar a lagoa. Nem sabia disso. Aí dentro, bicho. Mas aí tu tá falando da... Tu falou aí da Sony, né? Do outra... Outro erro ali da Sony. Que foi no começo do PS3, mas uma decisão zona erradíssima de marketing. Os caras disseram assim, mas... Ei, mas... O japonêsão, né, lá da Sony ali. Chegou ali no evento do PS3, né, e disse assim, ó. Ei, mas vocês estão aí querendo comprar um PS3, é? É, queremos PS3. Todo mundo ali do evento, é, queremos PS3, não sei o quê. Aí o japonês disse assim, ó. Pô, vocês vão ter que arrumar dois empregos. Por que, que o videogame vai ser caro? Eu, vixe, Maria. Caralho, bicho, o cara é escrotão, mano. Não, ele tá fazendo doido. Certo. Tá incentivando aí a produção de empregos no país. É doido, bicho. Aí o japonês ainda saiu rindo, mano, ali da galera, e a galera batendo palma ali e tal. Tá. Os baitola, não bate palma, nada, não, pô. Baitola fala que chega falando lá, os caras tudo gritando Naruto, Naruto. Agora putaria, mas foi agora indo lá pro negócio de filmes. É, mas eu tô pensando aqui, mano, que o japonês tem direito de esculhambrar os brasileiros, mano. Nos anos 90, mano. Todo japonês que aparecia na televisão, mano, os caras não tiravam onda que o cara tinha um pênis pequeno, mano. Agora é a vingança desses bichos. Putaria, mas o Anderson Costa falando aqui, ó. Os caras indo tudo na Lagoa da Parangaba pra abraçar a lagoa. E o cara ainda corre risco de vida, mano, porque a Lagoa da Parangaba é cheia de jacaré, mano. O cara dá um abraço desse e volta sem a canela ali. Sledgehammer, esse negócio de abraçar a lagoa parece aqueles eventos fake do Facebook, que o amigo do Bala chamava ele pra ir. Inclusive, o Bala já foi pra vários desses eventos fakes, né, de Facebook, né, e tal. Falaram o campeão de participar de eventos fakes ali. Koala, o japonês da Sony é a minha pomba. Putaria. Inclusive, o próprio japonês ali da Sony, ele deveria ter falado ali nas entrevistas, né? É, mas Buradiro é minha pomba. E aí ninguém entendeu nada, né? O cara falando, saindo assim, né? Aí os caras ali, não, mano, isso aqui, mas é porque o cara tá dizendo boa sorte em japonês, mano. É um símbolo e tal. E os caras tá zoando com o cara, mano. Agora de cultura pop, mano, ali, mano. Um dos... O que a gente achava que ia ser um acertozão violento, mas que foi um erro monumental, mas... Foi terem colocado o Jared Leto como Coringa, macho, tu é doido, pelo amor de Deus. É doido. Caralho, é, macho, mas aí tem um parêntese, mano. A turma tava achando que ele ia ser um bom Coringa mesmo, antes do filme. Tava, mano, porque na época que saiu o trailer do Esquadrão Suicida, mas... O Jared Leto, ele tinha acabado de ganhar o Oscar, mano, num filme lá, com... Acaba lá, agora esqueci o nome do cara ali. Ah, só é esse aí que eu acho escroto. Todo mundo diz que o Jared Leto ganhou um Oscar, mas ninguém nunca vê a porra desse filme, mano. Os caras vêem só os flashbacks ali. Não é, mano, vê só ali imagens. Os caras viram só a apresentação ali do Fantástico ali. Não, é o ator do filme e tal, aí ninguém assistiu o filme. E todos os filmes do Batman, mano, a turma mete o pau, mano. Quando escolhe o Batman, quando escolhe todo mundo do filme, mano, os caras todos, ah, mas aí dá certo, não. Ben Affleck ali, quando botaram pra ser o Batman, vixe, não. Vixe, puta que pariu. Fudeu agora, acabou com o filme. Não. Fudeu, caralho, bicho, como é que pode? O Joaquin Phoenix, não, vixe, mano, Joaquin Phoenix. Pior Coringa. Pode preparar o Framboesa pode de Ouro. Pode botar aí, é. Pode botar aí, não fudeu. Queimar aí, não sei o quê. O... Como é? O Christian Bale como Batman. Caralho, mas botaram um cara anorexo. Aí botaram aquela foto dele do operário. O cara de frente parecia que ele tava de lado ali. Não, bicho ali semi-desnutrido, mano, não sei o quê. O Gabriel Souza e o Anderson Costa falaram aqui, mas ele ganhou o Oscar pelo Clube de Compras Dallas. Ninguém viu esse filme. Não. O título é ruim ainda, mas se eu visse esse bicho aí no site de Torrent, eu passava direto ali. Vírus, né? Vírus é vírus, pô. É vírus. Clube de compras, velho. Diabo é isso, mas. É, isso aí é uma coisa que faz falta, viu, mancha? Os títulos de filmes marcantes, né, mano? E tal, mano. O cara bota o nome do filme de Clube de Compras Dallas, velho. Antigamente, os nomes dos filmes eram Predador, O Grande Dragão Branco, né, mano? Era só um tira da pesada, né, mano? Agora o cara, não, Clube de Compras Dallas, de... Esses filmes de festival, né, mano? O Sledgehammer falou aqui, ó. Rambo 2, A Missão. Aí, mano. Aí. Isso é um título bom, mano. Que estudo, tá, mano. Não precisa nem de sinopse, mano. O cara lê isso aí e já sabe tudo que o filme tem que ter, mano. O Anderson Costa falou aqui, mas... Não, mas é porque cortaram uma porrada de cena ali do Jared Leto como Coringa. Mas as que deixaram já era ruim. Não. Aquele filme erro, ali foi errazinho. Extremamente escroto, mano. O bicho ficou muito magro. Outra coisa, agora o contrário, né? Que a galera achou que ia ser um lixo monumental. E foi ali uma das melhores atuações, foi o Heath Ledger como Coringa, né, mano? Ali foi um acerto ali, macho, ninguém esperava aquilo, não, viu, mano? Eu, todo pelo menos mundo no cinema. Metendo palma. O bom do filme do Batman é isso, mano. Que todo mundo mete o palma. Ah, mas essa porra não vai dar certo, não sei o quê. Aí quando sai o filme, os caras, não, mas é gênio, Oscar, não sei o quê. Então. É igual o que estão fazendo aí com o cara do Crepúsculo. Os caras, não, mas esse bicho é baitola, não sei o quê, mano. Batman. Filho de rapariga. É, mano, tu vai ver, mano. Quando sai a porra do filme, os caras tudo, não, mano, vão usar o mesmo corte de cabelo dele, mano. Tu vai ver aí, o Manel usando o mesmo penteado. Quer apostar, ó? Grava aí. Quando sai o filme, o Manel vai usar o mesmo penteado dele no filme. É, mano. O anime Epic Cine tá dizendo aqui, ó. É, mas esse filme aí é um filme de grupo de compras de cigarro, é, mano. Se fosse, seria melhor, mano. Putaria, velho. Dimitri Augusto. Neto, por que pararam de chamar o Manuel de Teolos? Que essa porque nunca colou, a... né? A Warner deu um strike na gente, né? Pelos direitos de Teolos. A gente teve que mudar o nome. Teolos vai ser o próximo vilão, né? Do Aquaman, né? E tal. É. E a gente também vai revelar, porque esses baitolas já deram strike mesmo, né? Então tá aí. Agora, uma polêmica zona aqui que a gente quer trazer aqui pro programa aqui, mano. O Hugh Jackman, conhecido como Wolverine, né? Wolverinezão aí. Ele foi um erro na época ou foi um acerto ali? Porque muita gente, mano, na época criticou ali o Hugh Jackman ali, mano, como... Wolverine, porque ele não tinha nada de Wolverine, mas ele era alto, ele era bonito e ele não era forte, mano, na época. Mano. Aí a galera meteu o pau, é, mas diabo é isso aí, mano. Wolverine alto, mano, diabo é isso aí, mano. Aí os caras meteram o pau ali, mas aí depois ali, né, acho que 17 anos depois... Os caras ali tudo chorando, porque ele tava saindo ali do Wolverine com o filme do Logan ali e tal. Os caras chorando. Sabe o que é que foi uma sacanagem disso aí, mano? Porque isso aí foi sacanagem pra quem acompanhava os quadrinhos, mano. Porque o Wolverine era um dos únicos representantes, mano, dos caras feios, mano. O cara sabia que ele podia ser feio, mas ele podia ser massa igual o Wolverine e tal. Porque esse bicho era todo brutamonte, né? Fumava charuto, o bicho era meio... Ele tinha apenas 4 centímetros a mais do que um anão, né? Bicho fedia e tudo, mas o bicho era massa. Aí botaram um galã, mano. Cagaram. É a mesma coisa, mano. Pronto, tu pensa assim, não, vamos fazer um remake do Mr. Bean, certo? Vamos fazer um remake do Mr. Bean e tal. Vixe Maria. Aí os caras botam o Henry Cavill pra ser o novo Mr. Bean, mano. É sem condição. Isso aí, mano, é um movimento, mano, de acabar com os caras feios e influentes no entretenimento, mano. É isso, por isso é que verdade, o cara não pode deixar esses personagens morrer, mano. É, mas isso é verdade. O Gabriel Souza dizendo aqui, ei, mas como é que os caras eram... Como é que os caras eram tudo criança, mano? Como é que ia criticar o Hugh Jackmanzão ali? Na verdade, é porque o Gabriel Souza, mano, não conheceu ali o Evaldo da Maô, né, mano? Que o Evaldo ali, mano... O Evaldozão ali, mas era o Wolverine todinho, mas ele era o Wolverine, mano. Inclusive, era quando mesmo. Ele foi treinar, mano, na nossa academia lá, mano, a gente viu aquela figura bem baixinha andando, né? Toda entroncada assim. Andando era assim, quase um vixe, quadrado, mano. Né? Assim, todo proporcional. Mano. Um bicho todo fortão, bem baixinho assim. E o pior de tudo, ele ainda veio com a calça jeans, treinar com a calça jeans e uma camisa branca, mas aí o cara era o Wolverine total, mas ali, é, mano, é isso doido, aí mano. Que eu não sei se vocês captaram isso aí que o João falou, mas era uma academia de artes marciais. É, aí o cara chegou lá com a roupa social, mano. Tipo, o cara saiu do escritório do trabalho, calça jeans, sapato, blusa social, e foi treinar, e treinou lá de blusa e tal. Calça esse jeans, dia foi né, massa, tal. Porque esse bicho tinha a técnica de aguentar o chute nos ovos, né? Ele disse, dá um chute aqui nos meus ovos, né, cara? Como os caras tudo com vergonha. Os caras com medo, né? Aí alguém foi lá e deu um chute aí. O Evaldo usou um bicho todo normal. Os caras, vixe, mano. O cara foi lá e deu uma bicuda zona. Esse bicho todo normal. Aí, não, mano. Técnica zona aqui. O Robert Danilo falou aqui, velho. Wolverine foi a última esperança de representativo dos Batorés no cinema. Isso é verdade, né, mano? Péssima decisão ali da... mas filme tu vê dos que X-Men, nos anos, né, 90, mano, a gente tinha Renato Aragão, mano, fake só uma porra, tinha o Batoré também. O bicho ali era... Quem era outro comédia? Chico Anísio, mano. Chico Anísio. Cara... Tinha também ali o povo brasileiro da Praça É Nossa. Povo brasileiro da Praça é Nossa, eram humoristas clássicos. Hoje em dia, mano, o Whindersson aí, mano, começou fake só uma porra, mano. Aí agora já fez plástica, relaxamento com cabelo, aí... Dente branco, acaba... né, mano? Aquele dente da Globo, né, que é brancozão assim, né, e tal. Os humoristas feios, mano, deveriam manter as origens, mano. Porque esses bichos quantos... Olha aí, Tiririca, pra que melhor... Tiririca? Tiririca é Tiririca é o nosso Joker, mano. Joker brasileiro, mano. O Tiririca, mano, ele mantém a feiura até hoje, mano. Ele podia fazer implante e tal, ajeitar, mas não. Ele tá defendendo a bandeira dos humoristas feios. Olha aí, o Gabriel Souza dizendo que o Ronald Golias como Wolverine. Ei, como o Wolverine no filme, não, mas aqueles especiais dele de final de ano ali, Romeu e Julieta, liga aquela putaria, ficaria massa. Que o pessoal botava o Golias, a Nair Bela ali, a Hebe, a Hebe. Os sete sagenários. Ficaria doideira. Eu putaria, viu, mano? Agora vamos aqui pras coisas pessoais, né, do cotidiano ali, mano. Macho, cotidiano. Todos os caras ricos que falam em negócio de investimento e não sei o que mais lá, os caras dizem assim, ó, comprar imóvel é um erro, quem compra imóvel é burro, não sei o que, o melhor é alugar, não sei o que, só que o cara é rico, mancho, o cara tem 3 trilhões de reais na conta, mancho, ora porra mesmo, o cara não consegue nem alugar, mancho. Um imóvel, imagine comprar, mano. É doido. E os caras que... Agora eu acho engraçado é isso daí, mano. O cara que tem dinheiro pra comprar um imóvel, ele diz que alugar é melhor. Já o cara certo. Que não tem dinheiro e só dá pra alugar, mas ele diz que alugar é ruim e que comprar é melhor, mano. Aí eu não entendo aí pra onde é que vai a conversa. É porque ninguém tá feliz com o que tem, mano. O cara que tem o cabelo liso, mano, quer ser careca. O cara que, por exemplo, mano, a minha barba é fechada, mas eu queria não ter barba. Mas tem cara que, tipo o Manel, mano, que é descendente de índio, ele não desenvolve a barba. Ele queria ter barba, mas não consegue. O ser humano é desse jeito, mano. O cara não tá feliz com nada, mano. O Mário Xavier falou aqui, mano. O cara diz isso aí pra alugar os imóveis dele pra ti. Isso aí é verdade, né? O rico ali, né? Sempre pensando na frente, né? Visionário, né? Acho, isso é uma coisa que eu sempre pensei, mano. Se eu fosse muito rico mesmo, tivesse dinheiro e tal, fosse igual essa turma que dá os conselhos, macho, eu nunca daria conselho pro cara ganhar dinheiro, mano. Da onde o cara dá conselho de graça, né? É, mano. Aí é capaz deles fazer isso mesmo. Não, mas compre não, alugue aí, o bicho com uma porrada de coisa ali. Abrindo kitnet direto ali. Não, mas aluga aí, não vale a pena comprar, não. É. Aí tu sabe que é o pior, mano. Pior do que o cara ser dessa malandragem é o cara ser pobre e metido a espertão, mano. Cara. Vixe, mas é mesmo. Se o garotão lá dos investimentos disse que não é pra comprar, não vou comprar mesmo, não. É o cara tá ganhando pouco, morando de aluguel e achando que tá certo ali. Isso é verdade, viu, velho? O Anderson Costa falou aqui, o cara rico não quer que o outro fique rico também, não. Isso aí é uma das maiores verdades da vida. Eu sou a favor, mano, dos caras que têm contato com pessoas ricas, mano, botar pra lascar nesse bicho, mano, senão o dinheiro não roda, mano. Macho, agora, fazer faculdade hoje em dia é mais um erro ou é um acerto? Erro gravíssimo. Porque, macho, já faz um tempo, macho, eu acho que na época do... Lá nos anos 2000, né? Nos da anos era 90. Era industrial, né? O cara ter faculdade, macho, o cara era o... Né? O cara tava um nível acima na casta do social ali, macho. O cara tava aqui, ó. Aí o cara faculdade, o cara tava um nívelzão acima. É, o bicho era o bichão da rua, né? Não, o fulano ali faz faculdade, ó. É, mano. Cara, bicho, bicho. Caralho, bicho. Hoje em dia, macho, faculdade, macho, não quer dizer mais nada, mano. Tem cara aí que tem duas, três, quatro faculdades, mano, e não arruma emprego, macho. Macho, ó, eu conheço, mano. Macho, tem uma amiga minha, mano, que faz faculdade, mano. Ela paga por mês R$95, mano, de faculdade. Xii. Ah, e é uma faculdade zona grande, mano. Vamos dizer, deve ser, sei lá, daqui da cidade, deve estar entre uma das quatro maiores faculdades. Ao mesmo tempo, eu conheço gente que nunca nem passou pela porta da faculdade que ganha o triplo do valor que ela ganha por mês. É, isso aí é verdade. Aí, cada um tira suas conclusões, mas... É a faculdade, indústria da, né? Faculdade. Faculdade, né? Cursinho, né? Cursinho ali é paria. Cursinho é que é pior mesmo do cara fazer. Cursinho ali é mas... uma máquina de fazer dinheiro, mano. É porque assim, mas a galera faz cursinho, né? Tá dizendo aqui que fazer faculdade, fazer cursinho é ruim, nem é bom não, né, velho? O cara faz o que ele quiser, né, macho? Eu ali. Só não faria, né? Se você quiser fazer... Porque assim, macho, o cara acha, mano, que vai entrar num cursinho, né? Numa faculdade ali. Aí acha que vai sair um ninja do, né, do assunto que ele tá estudando ali, né? Na faculdade. Ah, a primeira coisa que eu vou denunciar é de todas as profissões que eu já vi, mano. Se você tá na faculdade, eu vou lhe dizer a realidade agora. No seu primeiro dia de trabalho, mano, em qual todas as especialidades que eu já vi até agora, você vai ver que a prática é totalmente diferente da universidade, mano. É o cara verdade, faz tudo. Macho, eu me lembro que eu estudava informática, estudava tudo e tal, cara. Não, eu sou o bichão, sei de tudo de informática, terminei não sei quantos livros. Primeiro dia de trabalho do cara, mano, eu cheguei lá no trabalho, mano. O switchzão, mano. Parece que os caras tinham pegado os cabos, uma rodada assim, jogado no meio. Impossível, mas é igual aquele negócio, não tem uma lenda grega aí, né? Do cara que tem que desamarrar o nó da Górgona. Qual é o nome desse cara aí, mano? É um desses caras aí, né? É o Kratos. O Alexandre, né? O Alexandre o Grande. O é a Kratos, mesma forma, né, tá aí. O cara desarmar os nós lá do Switch, mano, só ia com a faca zona ali. Tinha como. Chivari. E toda profissão é desse mesmo jeito, macho. O cara estuda que só uma porra, mano. Chega lá, macho, eu conheço o cara, mano, que passou 5 anos na faculdade estudando medicina, mano. Primeiro plantão, o cara vai todo lá meio diferente e tal, por fora das coisas. Inclusive, macho, vou fazer uma outra denúncia aqui também, mano. Denúncia agora. Denúncia. Por denúncia, quê, macho? Cadê a música? Não tem a música aqui. Porra, mano. Tá bem. Uma denúncia que eu vou fazer aqui pras empresas, mano. Macho, empresas de design, mano, principalmente, mano. Macho, não adianta, macho, não adianta tu querer, macho, que o cara faça um trabalho rápido com um computadorzão quad-core com memória de 4 GB e quer que o Photoshop 2020 rode ali como se fosse um computador dos alienígenas, macho. Não adianta não, macho. O cara lá que a gente trabalhava lá, macho, cara lá que a gente trabalhava. A gente usava lá os programas 3D, o cara trabalhando com programas tridimensionais. Não, tem que terminar o trabalho logo, porque tem que apresentar logo e não sei o que e tudo mais. Ora, porra mesmo, computador velho dual core aqui, mas tem nem placa de vídeo esse lixo, mas. Mas ele sabia que vocês ficavam jogando LOL na hora da renderização. E é a verdade. mas tem uma denúncia aqui do DVD Tretas também. Vixe, galera, cadê? Faz cursinho só pra ir comer espetinho e tomar cerveja. Isso, mas é verdade, isso é um hábito saudável. Esse daí o cara não pode perder. Acho só uma que coisa o problema que... é que você tem que se desprender, mano, desse julgamento da sociedade. Que você só pode ir pro espetinho tomar cerveja se você for universitário, mano. Isso é um estigma da sociedade, mano. Você pode trabalhar normal até 6 horas e ir pro espetinho tomar cerveja, mano. Você não precisa ser universitário. O que eu isso acho aí é um erro... mito da indústria da universidade, mano. É isso que eles querem que você pense. O que eu acho um erro ali da galera que faz faculdade e tudo mais, mano, é achar o seguinte, mano. É achar que a faculdade vai transformar você no melhor especialista da face da Terra, mano. Quanto que, na verdade, mano, o cara é que tem que ir atrás de estudar os assuntos que ele quer fazer, mano, na especialização, mano. Eu, mano, por exemplo, mano, eu entrei na faculdade, mano, era de web design, né, que a gente fazia lá na faculdade zona, né, e tal. Aí, mas eu achando, mano, que eu ia entrar na faculdade e os caras iam me ensinar a ser um ninja do Photoshop, mano. Um macho, vou aprender aqui as técnicas, zonas secretas do Photoshop e tudo mais. E, macho, na faculdade, macho, eu não aprendi, foi porra nenhuma, macho. Isso aí, eu aprendi, mano. Eu aprendi mesmo, mano, quando eu instalei o programa no meu computador e comecei a mexer, mano. Aí foi que eu aprendi, velho. Eu tô lembrando o primeiro dia de aula, o cara tu dizendo, não, mas o cara vai sair um mestre, né, e tal, não sei o quê. Aí no primeiro dia de aula, o Marcondes lá na frente, aí, o cara no meio da sala, é o quê? Esse bicho falando, os caras, mas tu tá ouvindo aí, o que é que ele tá falando, aí esse bicho, não vou falar mais alto, não, se vocês quiserem que faça silêncio aí. O bicho ali parecia o Milhouse, mano, dos Simpsons, sendo que ele falava pra dentro. É mesmo. Essas paradas, mano. O cara acha que vai ser a faculdade, vai ser decolando, mas chega lá os professores tudo normalzão e tal, os caras morrendo de sono. O Gabriel Souza tá dizendo aqui, mano. Gabriel Souza disse aqui, ó. É o cara que corre atrás mesmo, mano. O professor só dá um empurrão e olhe lá. O cara só entra na faculdade, mano, pra uma coisa. Pegar a mulher. Aliás, duas, três coisas. Pegar a mulher, churrasquinho, é a terceira. E pra pegar o diploma, é a terceira. Eu pensei que era só duas, aí botaram as três já. Oh, putaria, viu? Deixa de ser. O Kleber Ribeiro descobriu o nome da faculdade. Ei, macho, agora mudando o assunto aqui, macho. Um erro pessoal ali, macho. Que pra mim foi um dos piores erros ali que eu fiz, macho. Foi ter comprado o Honda Civiczão ali, macho. Essa aí foi massa. Macho, eu comprei o Honda Civic, meu, branco, né? 1999, né? De lousa, né? Mas era um Honda Civic, mano. Aí meu pai chegou assim. Um japonêsão. É. Meu pai chegou assim, vixe, meu carro é bonito, não sei o quê. Compra aí, compra aí. Eu corri e comprei, né? Fui comprar ali, mano. Macho, tu é doido, macho. O carro ali, macho, ele comia peça, mano, direto, mano. É doido, macho, teve um mês aí, macho, que eu comprei ali, acho que 700 pau ali pra ajeitar uma peça lá de um pneu. Aí eu, puta que pariu, mano, não acredito não. O cara da oficina te vendeu uma peça pro pneu, mano. É, mano, uma peça lá. Como que... Como é que pode, mano? O pneu é só o pneu, mano, não é peça não, mano. É porque tem um negócio lá da direção hidráulica que ele disse que tinha que trocar, não sei o quê. Aí, mas foi 700 pau, mano. Aí eu, puta que pariu, mano, fiquei puto, né? Aí no mês seguinte, meu pai chegou assim e... Ei, tem que trocar a peça de novo do não sei o que lá, da direção. Oh, puta merda, mano. Quanto é que vai ser? R$1.400. Oh, não, mas vende esse carro aí, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí é pagando dois carros em cima do Honda Civiczão, né? Oh, aí tô tentando assim, passar, mano, esse bicho pro Manel, né? Acho, tu é doido, mas foi um livramento, mas ali, mano, ter se livrado ali desse cara aí. Tu é doido, mas. Aí tu usou aquela estratégia de botar o seguro no carro e esquecer ele no Frangolândia, né? William Santos falando aqui, ó. Engraçado é os caras que tem um PC de 10 anos atrás falando que PC é a melhor plataforma de jogo. Isso aí foi indireta pra alguém. Eu senti um cheirinho da indireta aí, hein? Gabriel Souza, Joel deu uma de Július e comprou o carro todo fodido. O pior, mas é porque o carro na loja, mas ele tava bem lavadinho ali, bem direitinho. Aí saiu da loja, mano. Tu é doido, mano. Cheio de problema, é, bicho. Isso aí, mas foi uma coisa que eu nunca entendi na minha vida, mano. Quando eu comprava carro, mano, o que eu olhava era justamente a parte mecânica. Eu olhava e tal, a parte mecânica. A parte estética, mano, não me incomodava muito, não. Mano. Sei lá, amassado na lataria, banco furado, essa parada. Aí, mano, quando eu fui vender o meu último carro, macho, o carro com a mecânica perfeita, mano, perfeita. Só que a negada se preocupava, vixe, mano, esse banco aí, não sei o quê, o tecido parece que tá meio velho e tal. Não, o para-brisa não tá 100%, a borrachinha tá fazendo um barulho aí dentro, mano, o cara aí, presta atenção na borrachinha. O motorzão zerado ali, o bicho fazendo 12 km com litro. Os caras, não, mas é porque o tapete aqui tá meio assim, ai, pá, porra, mano. O mecânico abre a porta aqui do carro, né, e diz assim, olha esse rangido aqui aí. Coencom, coencom, coencom. Sim, mas que aqui tem um rangido, porra. Trocar o parafuso da não sei da onde. Ah, tipo, Deus. É pra lá, mano. Superchatzão aqui. Olha do aí, anime. Superchat. Anime Epic Cine. Cincão. Tô mandando cincão só pra arrumar mais 3 zeros que dá pra comprar um PS5. Olha aí. Olha aí. A estratégia é essa. Se 100 pessoas doarem 5, sai o PS5 ali. Aí o Marlene Cavalcante trouxe aqui um ditadozão que é um dos mais verdadeiros da humanidade, né? O ruim é andar a pé. Essa frase aí podia ser a frase de encerramento do programa, mano. Porque isso aí é, é a mais pura verdade. Só pra encerrar aqui o assunto, mas pra, né, acabar com tudo aqui, velho. Pera aí, mano, mas tu não pode queimar a Toyota, mas ninguém sabe o dia de amanhã. É que esses bichos decidem patrocinar o programa. Xa, agora vai todo mundo aí ficar calado agora. Casamento. O cara fala só isso. Casamento. Casamento. É uma decisão correta ou foi um erro da humanidade? Que foi? Pão de queijo. Ixi Maria, pão de queijo. Tá, pão de queijo? É o código, olha só. É o peixe na live. Vamos encerrar a live aqui. Eu vou encerrar a live aqui, galera. Já é, vai mandando aí os... Foi tudo programado, né? O João falou em casamento, a mulher do João já mandou a menina usar a senha pão de queijo. E amanhã nas redes sociais o João vai estar de óculos escuro direto aí. Podem acompanhar. Manda, já vão mandando os salves aí, né? Mas tá... Casamento é um esquema de pirâmide. Olha aí, mano. Mário Xavierzão aí, bicho entende, mano. Bicho sábio. Tem um famoso comediante, né, macho, aí, famoso comediante, que ele se casou, né, mãe, tal, aí, né, diz a galera aí, né, que ele, né, pão de queijo agora, pois tá certo, já tem pão de queijo, vai lá, já... A galera aqui nos comentários, hashtag pão de queijo. Putaria, viu? Ô, putaria. Tem um famoso comediante aí, mas que diz eles que, né, o cara errou, né, o... Macho, foi uma das piores coisas ali que ele fez, mano. Porque o cara ricão, né, e tal, milionário, teve que simplesmente dividir 50% ali da fortuna dele ali com a ex-esposa dele, né? Aí o cara, né, ó... Se... Xi, mas tu é doido, bicho. E ainda há quem defenda o casamento aí. Toma! Marlene Cavalcante, cadê o Manel nessa hora pra falar do casamento, Zão? Manel ia defender. Eu, mano. Inclusive, vai, mano, vou fazer uma denúncia aqui, mano. O cara mandou pro Manel, mas sei lá, meio de uma hora, né? É, Manel, mano. E a live hoje? Aí esse bicho, mano, respondeu umas 5 horas da tarde, mano. Um sonzão doideira, mano, nas alturas. Não, mano. Tô trabalhando desde 5 horas da manhã, mano. Sonzão muito louco ali, forrozão nas alturas e tal. As meninas gritando no fundo. Só chega em casa 11 horas. Os caras tudo no grupo achando que emprego é esse, mano. O cara sai 6:30 da manhã até as 11:30. Música alta, um bocado de mulher gritando e a voz do cara meio ali arrastada, né? O cara viu que o Manel não tava puto na hora. Mas não. Se a turma do grupo não acreditou, mas avalia a mulher dele. Macho, tu é doido, mano. Quando a gente deu playzão no áudio do Manel, mano, só a música zona... Tô namorando todo mundo, não vem nem todo mundo. Os caras, valeu-me, Deus do céu, já bem isso, Manel, onde tu tava? As vozes minha fina gritando no fundo, né, as meninas, bora, Manel. Olha aí o Mário Xavier dando uma frase filosófica pra encerrar o programa aqui, ó. Aí, o pensamento agora, hein, frase filosófica do ouvinte para encerrar o programa. Aí, vamos falar do anime Epic Scene aqui primeiro aqui, ó. Casamento é a união. Casamento é a união entre duas pessoas, onde uma tá sempre certa e a outra é o marido. É isso aí, é a realidade, mano. Pra você que ainda não casou, tá aí, ó, a verdade exposta. Mário Xavier, ó, casamento é bom só pro padre que vai pra festa, mas não fica com a bronca. Olha aí. Tu é doido, mano. É por isso que o padre é o mais esperto de tudo, mano. Porque o padre é a única profissão que ele mandou botar lá no regulamento. Proibido casar. O bicho é agora. Estaria o Fagner Souza aqui, ó. Se casamento fosse bom, teria salário no fim do mês. Inclusive, vamos lá, né? Encerrando aqui o programa. Outras fases filosóficas, né, mano? Encerramos aqui o programa. Se inscreve aqui no canal, né? Tem todos os links aí das redes sociais aí embaixo, né? Na descrição aí do programa, né? E tudo mais. Pra você ficar ligado, né? Se você confiar no YouTube, deixa, menino, aí dá pra confiar no YouTube, não, viu? Segue a gente no Instagram, tudo aí. Segunda-feira, agora dia 21, qual é a grande novidade do YouTube? Vixe, Maria, mancha, a novidade, ó, tava esquecendo já, ó, mano. Caralho, meu irmão, agora vai todo mundo. Se segura aí nas novidade, cadeiras. Hein, mano. Se segura aí nas cadeiras, mano. Se segura agora, menino aí. Se segura aí, menino. Segura aí, ó. A partir da próxima semana, o Azila vai ter... Olha aí, ó. A gente tinha lives terça, né? E sextas. Toda semana, né? A gente começou a fazer já tem uns 2 meses, né? E tudo mais. Aí, a gente tá indo, né? A gente tá seguindo ali o cronograma da gente, né? Fazendo ali. Só que houve ali um clamor do público, né? O clamor do público. Várias pessoas mandando mensagem no celular, né, e tal, o pessoal mandando cartas. Exatamente, aí, mano, a gente pensou assim, porra, mano, a gente tem que voltar alguns temas ali, de, né, de temas pontuais, né, temas nerds, né, também, que a galera quer, a gente quer atender esse público aí, né, que apesar várias de ser pequeno... Várias pessoas pedindo temas de mistérios, né, temas exatamente. Sobre a Rússia. Aí. Tema de mistério, né, e tudo mais... Que é um negócio que a gente fazia, né? Assombração, né? E tudo mais ali. Macho, a gente decidiu fazer, a partir da próxima semana, uma terceira live. Vixe Maria, mano. Agora que vai ser. Tá merda. Se fudeu. Aí, meu, o pessoal aqui já tá dando pautas, mano. Origens extraterrestres das canetas Bic. Aí, tem olha essa aí, pauta. Rapaz. A gente, todos esses casts, mano, de assombração, de mistérios ali, a gente vai fazer nessa live ali, mano, nas próximas lives, né, e tudo mais. As os caras é pedindo. Os caras... A gente vai continuar fazendo as lives de terça e sextas, né? E a terceira live vai ser a live de segunda, que a galera já tá chamando aqui no chat, mano, da live da segunda peito. Olha aí, atendendo o clamor do pessoal, né? E aí, mano, a gente vai adicionar essa terceira live aí do nas segundas-feiras. Então, a partir de segunda-feira agora, né? Vai ter live segunda, terça e sexta. Vai ter 3 lives. Inclusive, essas 3 lives vão ser publicadas, né, lá no site, né, em MP3. Quando a gente fechar a live, a gente vai pegar o MP3 e vai jogar lá no site, né, ali pra ficar lá no feed do Spotify, né, e tudo mais. Né. E aí o cara atende os dois públicos, né? Quem gosta da live mais contemporânea e tal, de assuntos mais leves, terça e quinta. E quem gosta de assuntos ali mais elaborados, né, com pautas, mistérios, as investigações, segunda-feira a gente vai ter pautas mais dentro desses assuntos pesados, né, ali. Exatamente. Então a gente vai dar uma mesclada ali, né, o clamor do público a gente vai atender. A gente vai dar uma mesclada ali nos assuntos ali pontuais e vai dar, né, continuidade ali aos assuntos ali também do cotidiano, né? Então a gente vai fazer desse jeito aí. Segunda é bom, mano, que quase todo mundo ali falta faculdade na segunda, né? O pessoal que é garçom aí também, né? Segunda-feira geralmente não trabalha e dá pra assistir o programa em casa. Xa, a galera endoidou aqui no chat, ó, mano. Sabendo ali da live de segunda ali, velho. Olha aí. William, vixe Maria, mano. William Santos. Live da trilogia Ip Man. Vixe Olha Maria. Aí. Será Inclusive, que o cara já revela, macho, o primeiro tema da live? Tem um especialista, né, que a gente pode chamar sobre Ip Man também, né? Exatamente. Eu só digo aí pro William Santos o seguinte, mano. Aguarde a live de segunda zona aí, a primeira, viu? A primeira vai ser impactante ali, por essa vocês não esperavam. Fagner Souza, um podcast sobre a teoria da Terra plana. Inclusive já tá aí no calendário já essa. Esse aí já tem, e esse aí a gente tem um especialista muito mais forte, que o PC já defendia a Terra plana antes de isso aí ser moda. Esse programa aí tem que ter o PC. É o Der Bruno dizendo aqui, ó, vão relembrando aí e pesquisando mais, a Baba Vanga já tá mais que merecendo um remake, ximaria, putaria, vai ter finalmente vai ter o cast ali que eu esperava, que era o castzão do Astaxeranza. Tô esperando Cheio, fazer. Agora... O do cast Se do quer... Astaxeranza vai quebrar a internet, viu? Por essa daí ninguém esperava. Castzão do Astaxeranza ali vai ser massa. Inclusive já vai se inscrevendo aí no canal e segue a gente também nas redes sociais ali pra não perder ali nenhuma live, né, mano? As lives agora vão ser segunda, terça e sexta. Aí, menino, não tem mais agora nem o que reclamar mais, viu? Tem mais o que reclamar não, viu? Inclusive é isso aí, né? Vamos embora, já tá dando horário, né? Já passamos, foi do horário, aliás, né? 20 minutos. Ali os caras já estão se lucrando aí. O sindicato ali não vai estar pagando nada pra gente, né, mano? Por esse por esse adiantamento aí, né, mano? Então vamos embora. Simbora. Se inscreve no canal e segue nas redes sociais, galera. Vamos embora. Até a próxima live. Um abraço. E falou, galera. Falou. Valeu. Saudade levo de você. Saudade levo de você. Hasta la vista, baby.